rodada chamada Brasil. A zona foi descoberta porque te descobriu. Português levou o ouro e a prata, matou o índio e comeu a mulata. Dançou na avenida o samba da raça, montou a padaria e deu área. O povo com pé sujo tenta empurrar o barco, acreditando em qualquer promessa que seja real. Mesmo sabendo não ter peixe, pagamos o sapo. A gente bancar otário já é costume nacional. E o buraco vira um ombro de tanto meter a mão. É tanta gente se afogando com tanta corrupção. São rios de dinheiro que não vemos a cor. Eu não acredito como esse barco não afundou. A bússola tá quebrada, o remo tá na mão errada. A comida não dá nem pra passar mais um dia. Ninguém quer pular na água porque a água é fria. Então fica a putaria para ver no que vai dar. E a água vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Quando esse barco afundar, sou o primeiro a pular. Homem ao mar, homem ao mar. Quando esse barco afundar, sou o primeiro a pular. Homem ao mar, homem ao mar. Quando esse barco afundar, sou o primeiro a pular. Homem ao mar, homem ao mar. Quando esse barco afundar, sou o primeiro a pular. Homem ao mar, homem ao mar. Quem é marinheiro pode até se salvar. Pega a boia no saco leite e ligeiro vem nadar. Quem não é e nunca foi, com certeza não será. Como é que eu vou fazer quando o bicho pegar? Quem mandou ser brasileiro num barco ser timoneiro? Cada um se vira como pode pra na prancha não andar. Olha o tubarão ali, andando de jet ski. Não adianta lutar e tudo acaba em samba. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Ai, acabou meu ar. Quando esse barco afunda, sou o primeiro a pular. Homem ao mar, homem ao mar. Quando esse barco afunda, sou o primeiro a pular. Homem ao mar, homem ao mar. Quando esse barco afunda, sou o primeiro a pular. Homem ao mar, homem ao mar. Quando esse barco afunda, sou o primeiro a pular. Homem ao mar, homem ao mar. Quando esse barco afunda.